Fiquei logo louco pelo seu olhar e a sua boca, que vontade de beijar. Eu não perdi tempo e fui me aproximando. Segurei sua mão e fui logo abraçando. Perguntei seu nome, acariciei seu rosto. Me embriaguei com o perfume que exalava do seu corpo. Eu quero mesmo é te amar. Te leva pra cama, te cheio de prazer. Essa noite é nossa, quero te dizer que eu te quero. Olho nos olhos, boca na boca, coisa de pele, que coisa louca. Olha meu bem, eu quero mesmo é te amar. Te leva pra cama, te cheio de prazer. Essa noite é nossa, quero te dizer que eu te quero. Te cheio de prazer, essa noite é nossa, quero te dizer que eu te quero. Olho nos olhos, boca na boca, coisa de pele, que coisa louca.